Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Mantemo-nos nos primeiros tempos do século XX, desta feita para recordar uma figura que fica para a história como uma espécie de iminência parda, Francisco Hermenegildo Fernandes, o camarada de Sun Yat-sen, João. Exatamente, e mais uma figura da repartição dos assuntos cínicos, portanto, um dos homens que tinha a seu cargo a recolha e análise da informação regional para manter informado o governo de Macau, mas também o governo português, portanto, em matéria de negócios estrangeiros. Francisco Hermenegildo Fernandes é da família Sena Fernandes, é uma família muito antiga, e ele é filho de Nicolau Tolentino Fernandes, que é dos primeiros empreendedores na área da tipografia. Portanto, tinha a tipografia Fernandes e Filhos, e portanto, que eu creio que era a única tipografia, pelo menos era a mais importante de Macau. Fazia o boletim oficial, enfim, as publicações todas do governo eram feitas ali. Francisco Hermenegildo Fernandes nasce aqui em Macau, mas como todos nessa altura, as perspectivas de emprego em Macau são poucas, e de maneira que ele acaba por ir para Hong Kong, onde se torna tradutor nos tribunais de Hong Kong, e é precisamente aí que ele conhece Sun Yat-sen. Não há bem a certeza de que tenha sido aí que ele conhece Sun Yat-sen. Provavelmente ele terá conhecido Sun Yat-sen antes, ou pelo menos, com toda a certeza, ele conhecia elementos da família de Sun Yat-sen que viviam aqui em Macau e eram bastante conhecidos. Certo é que ficaram grandes amigos. Exatamente, portanto, Sun Yat-sen é preso e na altura, portanto, ele era o intérprete. E não deixa de pôr a mão por baixo do Sun Yat-sen e defendê-lo no que pode naquelas andanças lá do tribunal. Sun Yat-sen é acusado de bombista, portanto, de meter engenhos explosivos lá, nomeadamente na greve dos marítimos que paralisou o porto de Hong Kong, o boicote contra os japoneses, enfim. Na altura, Sun Yat-sen era um estudante de medicina. Na universidade, ele tinha feito a escola no Havaí, tinha terminado a escola, tinha ido para Hong Kong e é dos primeiros estudantes chineses a formar-se na Escola Médico-Cirúrgica de Hong Kong. E a exercer medicina ocidental. Ocidental, exato. Como não pode exercer em Hong Kong, vem exercê-la para Macau. E depois, aqui em Macau, acaba também por não poder exercer medicina, porque era obrigatório ter um diploma passado por uma universidade de Portugal. Na altura, as únicas universidades que passavam diplomas de medicina era a Faculdade de Medicina de Coimbra e a Faculdade e a Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Portanto, eram as únicas duas faculdades. Ele não tinha nem de uma nem de outra, e de maneira que acaba por ser obrigado a deixar de exercer medicina. Ele tem aqui ainda... Mas também aí o amigo Hermenegildo dá uma mão. Exato, dá uma mão, porque pensa-se, portanto, que teriam sido os portugueses que teriam corrido com o Sun Yat-sen daqui para fora pelo facto de ele não ter o diploma. Mas não, a questão não foi essa. A questão foi a comunidade chinesa, ou seja, o pessoal nessa altura, o pessoal, os curandeiros, porque não eram médicos, não é? De medicina tradicional chinesa. Sentiram-se ameaçados, nitidamente, por Sun Yat-sen e, portanto, foram queixar-se ao governador e são eles que obrigam o Sun Yat-sen a deixar de fazer medicina em Macau. Isso é muito importante, que é para se ter um quadro de razões porque Sun Yat-sen sai daqui, portanto, Sun Yat-sen nunca saiu daqui ressentido com as autoridades portuguesas, mas sim ressentido com os seus compatriotas, digamos, não é? Portanto, os seus alegados colegas da medicina tradicional chinesa, que resistiam até à última em deixar penetrar a medicina ocidental que se praticava aqui no Hospital de São Rafael, onde está o Consulado-Geral de Portugal, e lá em cima no Hospital Conde de São Januário. O Hospital Conde de São Januário deve notar-se que era um hospital militar, portanto, o Hospital de São Rafael, onde está o Consulado português, esse sim, esse era um hospital civil. E nessa altura, Francisco Hermenegildo Fernandes apoia Sun Yat-sen, quem o defende em tribunal é o advogado António Joaquim Basto, também uma figura muito proeminente em Macau, mas Sun Yat-sen acaba por ir embora. Francisco Hermenegildo Fernandes tem um papel muito importante na vida de Sun Yat-sen em vários episódios da sua vida. O primeiro é a fundação do jornal Qinghai Yatpo, que é o jornal ecomacaense, onde o Sun Yat-sen escrevia. Portanto, esse jornal era impresso na tipografia do Hermenegildo Fernandes e é um jornal que tem uma circulação espantosa para Macau. Portanto, chega a quase toda a China, aos portos ocidentais todos, por aí fora, e, portanto, é um jornal de grande circulação, muito maior circulação do que alguma vez qualquer outro jornal de Macau viria a ter até aos dias de hoje. Tinha assinantes em Portugal, em Pequim, no Japão, Sudeste Asiático, Estados Unidos... Exatamente, portanto, era uma coisa muitíssimo... E era também um veículo para certas ideias. Exato, era a propaganda revolucionária de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, na altura, ainda não é republicano, é apenas um revolucionário. Ele nunca foi monárquico, mas, de qualquer maneira, ainda não era republicano. Era um homem que pretendia derrubar aquele estado de coisas miserável em que a China se arrastava desde finais do século XVIII. Ora, Sun Yat-sen, quando vai para Cantão, emerge imediatamente na luta política e faz a primeira tentativa revolucionária contra a dinastia. Claro, ele na altura ele é chefe de uma associação secreta, né? E é com as associações secretas que ele conta para fazer a revolução em Cantão. Mas claro, as associações secretas, se têm importância e valor em determinados momentos, podem não ter noutros. E de maneira que aquilo era um bando de mercenários, criminosos de delito comum, piratas, todos reunidos, e de maneira que a revolução fracassa completamente. A dinastia consegue fazer a polícia infiltrar os revolucionários e os cabecilhas todos da revolta são todos presos. Sun Yat-sen consegue escapar, escapa para Macau, vestido de mulher, numa cadeirinha, entra nas portas do cerco e fica em casa de Hermenegildo Fernandes. Hermenegildo Fernandes mantém-o escondido, claro que o governador sabe nessa altura, sabe muito bem o que é que está a passar, e a polícia, no entanto, fazem vista grossa e protegem-lhe a fuga. Ele daqui foge para Hong Kong, onde apanha um paquete a vapor para o Japão, e portanto é Hermenegildo Fernandes, em última análise, pode dizer-se que salva a Revolução Chinesa. E assim recordamos o grande camarada de Macau, de Sun Yat-sen, Francisco Hermenegildo Fernandes. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Até para a semana.